Decadentes número 223, começando o ano aí, ó, com a retrospectiva 2019 e sonhos, devaneios, paixões para 2020. A gente precisa fazer esse programa porque a abstinência de América tá demais. A abstinência tá tão grande que tem gente até pedindo a volta de Luan, pelo amor de Deus. Eu vou começar com ele então. Thales, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Saudade de fazer esse programa. É ano difícil, ano conturbado. De 2019, nós estamos em 2020, e para 2020 eu tenho alguns sonhos, e entre eles, um deles é volta, Luanzinho. Que beleza, você tá doido. Além disso, aí, Marcão do Castelo, fizemos um programa aí durante a semana só para ter a presença dele, porque afinal de contas, ele já falou que domingão, nas férias, não é com ele. Dê sua boa noite aí, Marcão. Boa noite, pessoal. Feliz 2020. Realmente, programas aos domingos eu tenho evitado de participar, porque o teor alcoólico compromete as minhas avaliações, mas de qualquer forma, já que o Thales está com saudade do Luan, eu estou com saudade do Aderlan. Boa noite, pessoal. Jesus, toma conta. Puta, quando você vê, quando um cara bota o pé na jaca, o sujeito já vai louco, né? Com os dois pés, né, velho? Esse aí. Esse aí é o Aderlan, foi campeão pelo Bragantino, velho. É Marcão, onde o urubu anda de bota, o sujeito tá comendo, né, velho? Puta merda, hein? Você tá doido. E aí, ó, diretamente de Gibraltar, nossa conexão Gibraltar, Felipe Deleucas. Dê sua boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. Vamos, né, fazer uma pequena análise do ano aí. E já que tá nesse clima de saudades, né, eu tenho saudade do bom senso, que aparentemente abandonou os nossos coleguinhas. Você tá Você não pode ter pensado no Thales, não, o Thales joga PES e acha que PES é um jogo sensacional. Ele joga PES num Xbox, que tá errado. Mais errado que isso só se ele tivesse um Fiat 147 também. Bicho, é meu sonho, cara. Meu sonho é ter um 147. Olha aí, viu? Tô falando com você que tá um trem errado. Esse sonho eu já realizei um dia. Eu tinha um Fiat 147 a álcool. Era um espetáculo. Você tá doido. Sobre o pé, o bicho, o pé tá legal demais, cara. Tá bacana demais. Puta merda, os gráficos estão real pra cacete. E FIFA é FIFA é da geração 7-1. Não é pra mim, não. Eu acho o PES muito complicado, é muita configuração, aquilo me dá uma certa preguiça. Por isso que eu tô falando, a geração 7-1 é imediatista, né? Não, cara, tudo na mão. Eu gosto de joguinho que o A atira e o B pula, cara. Assim que é jogo bom pra mim. Eu sou uma geração diferente, eu sou muito ruim com videogames, então eu fico só no Football Manager mesmo ali, mais no computador, que é mais tranquilo. Praticamente um Luxemburgo dos computadores, né? Porque não fechou. Eu sou ruim pra caramba. Deixa eu fazer um comentário aqui. Lá, o Alisson. Ah. E o América? Ah, sempre tem que ter alguém, né, pra fazer esse papel aí, né? Hoje você tá dando uma de Alisson aí, faz parte. Então vamos fazer uma pequena. Já que o Felipe, em geral, faz o resumo do jogo, vou fazer um pequeno resumo aqui do ano do América, só pra quem já esqueceu, pra quem acha que essas coisas somem na mente. Bom. 2019 a gente começou com 12 jogadores de 2018, que eu listei aqui, ó. Nós começamos o ano com Leal, Glauco e Jori, na zaga Messias, Paulão e Lima, meio de campo Christian, Juninho e Zé Ricardo, para alegria do Brunão, e ataque Mateuzinho, Ademir e França. E aí, gostaram desse time aí, o time que virou 2019? Na verdade, o Lima tá passando agora para 2020 também, no departamento médico, como é que tá? Cara, não consegui descobrir ainda, viu? Não vai ter o contrato renovado. Não é possível. Para mim, meu filho, o Natal só começa depois que o Hans Gruber cai da torre na Catone e os caras renovam o contrato com o Lima. Não, é que na verdade o Lima terminou o pós-doc nele e agora ele tá caçando um emprego na área. Então, ele já tá agora partindo para outra função. Tá, estou pedindo do Hospital Madre Teresa, já fiquei sabendo. Vejam desse time aí, né, gente? Pouca gente terminou o ano como titular, né? Na prática, aí só Juninho, Zé Ricardo e Mateuzinho, né? Aí tem só. O Messias saiu logo no comecinho também. E o Paulão saiu, essa turma toda, o Lima a gente não pode contar com ele mesmo. Então, assim. Christian saiu. Foi, Leal se aposentou, saído, né? Sei lá. É, Glauco saiu. Foi. Leal aposentou, né? Leal chegou a aposentar? Leal aposentou. O Glauco foi pro Oeste? Foi. O Jori tá na América, normal. Messias para Portugal naquele acordo caracu de sempre, que o América sempre faz. está lá comendo banco desde agosto. Paulão foi para o Fortaleza, depois daquela negociação tosca com o Cruzeiro. Era mais um. Ia ser sensacional se tivesse sido para o time cair, inclusive. Né? O Christian deve estar voltando de empréstimo agora, porque ele foi emprestado para o Figueirense. Não sei se aclima para ele voltar. Na verdade, eu também não sei, Christian... já, porque talvez... É como ele está machucado, eu não sei se ele volta, né? O Christian estava numa zica danada, porque ele saiu do América, sem espaço no América, foi para o Figueirense. Figueirense naquela questão de atraso de salários e tal. Ele entrou 15 minutos, acho que teve uma ruptura, não sei se foi no tornozelo, se foi no joelho, e voltou para o América para tratar. Então, assim, o tempo de recuperação dele vai ser uns 6 a 7 meses, né? Vai demorar bem. Ele chegou a voltar para a América? Chegou a voltar. Aí eu não sei, no caso do tratamento, na época que ele rompeu, eu não sei se foi joelho, tornozelo, não sei o que foi, eu li que ele estava voltando para fazer o tratamento em Belo Horizonte. Até porque o Figueirense nem plano de saúde tinha, não tinha uma parada dessa? Tinha uma história dessa. Olha o que o empresário leva o sujeito com um negócio desse, né, velho? Puta merda. É muito. E vai ser azarado, hein? E vai ser azarado. Putz, grito. Torcemos para que a pessoa de quem ele comeu a filha ou a esposa ou algo do tipo já tenha saído da América. De repente ele já consegue jogar de novo. Porque é a única explicação para isso, cara. Não tem lógica, não. A gente já falou um pouquinho disso aqui, mas, né? Na verdade, até falando um pouquinho sobre o Cristian, eu acho que a forma como ele e o empresário dele trataram a situação na América não foi um negócio muito legal, né? Não, de forma alguma. Eu até entendo um pouco a frustração dele por tudo, como aconteceu, assim, eu não sei como é, não falando como é que é de treino, né? Mas tipo, era um cara que batalhava, tinha uma chance, jogava bem e depois não continuava muito tempo sem jogar. E foi indo, ele batalhou assim um ano, conseguiu ter pouca chance. Aí quando chegou a troca de treinador, o cara já vai e já traz 300 volantes de posição. Aí você, tipo assim, você traz um experiente, era o Luiz Fernandes, você trouxe um cara da mesma idade dele, que é o Maranhão, para desenvolver. E aí o cara perdeu, tipo assim, uma chance toda de jogar, né? Aí dá para entender ele ter a frustração que ele teve. Bom, pensou, já que eu não vou ser utilizado aqui, melhor eu sair, né? O Tigrão até que falou que gostaria de contar com ele e tudo, só que aí eu já acho que como ele queria jogar, por isso que eu até acho que não foi um empréstimo ruim, né? O problema é que ele não conseguiu ter chance, né? Por causa da lesão. E aí que... 15 minutos de oportunidade no Figueirense. No site do Gol, tá falando que ele jogou por empréstimo no Figueirense 2019, mas em 2020 ele tá Figueirense. Então não sei se rolou alguma coisa aí no meio do caminho, né? Que a gente não tá sabendo. Pode ser estilo aquele caso, guardadas as devidas proporções, do Donizete. O Christian foi emprestado, teve uma contusão no Figueirense e o tratamento tem que ser no Figueirense. Opa, depois que ele recuperar, ele volta para o América. Né? Marco, pode boa ser. Lembrança. Ô, Jair, reformula sua listinha aí, negão. Ah, é, cara. Tem Donizete, né? Donizete aí. Não, o Donizete, na verdade, ele só consta no RH. No time ele não consta, não. O Lima também. Constou. Não, o Lima ele consta no RH e no departamento médico. Pelo menos no CT ele vai. O Leandro Donizete nem no CT vai. O Leandro vai. Ele tem a oportunidade de machucar em 3 treinamentos ali, né? Então, quando ele tava perigando entrar no time, ele machucava. Você tá doido. Esse cara é complicado, né? Agora, só um adendo sobre o Messias. Ele até, essa temporada em si, de 2000 e... Ele até teve algumas partidas, né? Temporada 19 e 20. Ele começou de titular, só que no segundo jogo do campeonato ele foi expulso. E aí... o jogo seguinte da expulsão, né? Ele teve a suspensão, ele voltou, aí teve um empate em casa, e depois disso ele parou de ser utilizado com frequência. Acho que ele perdeu a posição muito na expulsão ali. Posição besta, porque no jogo que eles foram expulsos, eles golearam por 5-1 e ele conseguiu tomar o cartão vermelho, né? Acho que o treinador perdeu um pouco a confiança nele. Tá de parabéns um cara desse, né? Na única vez, o time dele só perde, só toma ferro. Na única vez que se dá bem, ele é expulso. Tá danado, viu? E essa negociação que nunca sai, a gente não recebe dinheiro nenhum desse cara. Esse negócio me agonia um pouco, sabia? Pode ser a chance dele voltar, né? Tem mais ou menos igual foi o Brian, né? Que foi emprestado pro Benfica, ficou uma temporada lá e voltou. Acho que é o melhor que pode acontecer, na verdade, né? Mas você vê o caso do Richarlison, por exemplo, desculpa, Felipe, eu tava com saudade de falar essa frase, desculpa te interromper. O Richarlison até hoje o Fluminense deve dinheiro pro América. Quanto tempo o Richarlison foi vendido? Se for olhar aí, o cara que mais deu dinheiro pro América foi o Danilo, né? O Danilo já, toda vez que ele... E ele já mudou umas 4 vezes, né? Então ele já só vai pra time grande. O Danilo vai pra time pequeno. A questão é que o futebol brasileiro é muito desorganizado, né? Aí você consegue ter time dando calote no outro, vídeo o Cruzeiro com as ações na FIFA, né? Então tem que o América caber a procurar para receber, né? Tipo, achei que foi até inteligente a época, já que o Fluminense ia pagar a multa do Richarlison, ele falou assim, ó, beleza, então, paga a multa, mas a gente quer manter esse percentual, então, para uma próxima venda, se a gente ganhar um dinheiro maior. Foi interessante, porque a venda depois que o Fluminense foi boa, e aí ele poderia, tipo assim, só que aí o Fluminense foi e deu calote ali, não pagou o percentual que era cabido, né? Esse que foi o problema, permitir que se dê calote, né? Mas o Rio Ave não tá mal não, viu? Vocês falam, o Rio Ave tá em sexto no Campeonato Português. Ah, cara, Campeonato Português nós já falamos do nível, né? O campeonato português é sofrido, velho. Ruim demais. O Rio Ave não ganha do Boa em Varginha, não, rapaz. Ah, possivelmente não, mas... não ganha do Guarani no Farião, de jeito nenhum. Mas eles estão lá, então estão ali brigando pela quinta colocação, né? Que eu não sei se vale alguma coisa europeia ali, porque tem um destaque diferente na tabela que eu tô vendo, mas tá dois pontos só atrás do Vitória de Guarani. Agora só pra finalizar essa lista aí, já. Aí, ó. Fernando tá falando que o Donizete voltou pro Santos, graças a Deus, vai volta pro mar, oferenda. É, mas acho que foi em novembro que ele voltou, né? É. Acho que novembro que voltou. Agora, só finalizando essa lista aí, o que me chama a atenção, o que me deixa... É, que eu queria que o América tivesse mais peito para manter algumas situações. Por exemplo, Messias. Messias quis sair, né? Pelo menos pelo que a gente leu, pelo que a gente ouviu falar, o Messias quis sair. E o Christian é a mesma coisa. Será que na hora do América bater o pé e falar assim, ah, não, vocês não vão sair, pronto, acabou, treino separado, qualquer coisa. Ok, desvalorização do seu produto e tal, mas qual que é a vantagem de deixar o cara ir com o Rio Ave? Qual que é a vantagem de deixar o cara ir com o Figueirense? Sei lá, esse trem me incomoda um pouco. Lembrando que eu não tô lá para saber o que está acontecendo. Mas se eu tivesse, a minha posição seria essa. Ele não estava sendo aproveitado. Agora o Messias seria muito importante. A gente sofreu com zagueiro esse ano, cara. A gente tá sofrendo com zagueiro esse ano, né? 2020 nós estamos sofrendo com zagueiro. Pois é, e até quero até aproveitar e levantar uma pessoa que está faltando nessa lista aí também, mas que voltou esse ano, que foi o Roger. Com todas as questões de Roger, de não sei o quê, porque ele jogou 2018 pelo CSA e voltou a treinar na América em 2019. Final do... Bicho, o jogo contra o São Bento a gente não tinha zagueiro, tanto é que botaram aquele horroroso daquele João Cubas para jogar e tomamos dois gols nas costas dele. Por que o América não registrou o cara? Me explica, alguém tem uma explicação para isso? Não, mas o Roger não estava registrado? Não registraram o Roger para jogar. Aí o Cris seja a opção do treinador, né? Ele achou que as opções que ele contaria eram melhores que ele. Bicho, não tem lógica. Você pega um cara que jogou Série A, que jogou Série B. Na pior das hipóteses, é mais experiente que aquele cara, velho. É mais experiente que o João Cubas e muito. É, o Roger é campeão. Não. O Roger é campeão mineiro 2016. Ué, então, na pior das hipóteses, é esse tipo de coisa que às vezes me desanima muito no América e no Felipe Conceição. Qual que é a lógica de você alienar um jogador desse jeito? Se ele já tá, eu, todas as vezes que eu fui no CT esse ano, o Roger tava, ele não tava treinando separado, ele tava treinando com a galera. Entendeu? Então, porra. E aí, essa ação aí queimou o Cubas, né? Você viu como é que você falou? Ele é ruim de bola mesmo. Ele é ruim de bola pra caralho. Pode queimar minha língua. Ele é ruim de bola, velho. Ele é muito ruim de bola. Ele é um zagueiro ruim, velho. Eu acho que ele não tá preparado. Estabanado, lento. Entendeu? Deu aquela sorte de fazer aquele gol e só, mas ele é um zagueiro estabanado e lento. Tomara que ele melhore, mas o que ele mostrou esse ano pra mim não justifica nunca ele jogar uma partida, muito menos titular. Mas ele mostrou muito pouco, né? Ele teve poucas oportunidades. É isso que eu ia falar. Eu acho o seguinte, já que a gente tá fazendo uma retrospectiva, o Campeonato Mineiro, eu sempre bati na tecla, o Campeonato Mineiro serviria pra quê pro América? Pra colocar esses caras pra ver se vale a pena, entendeu? Então, é o Campeonato Mineiro que a gente fala que não vale nada e tudo e tal. Concordo. Punha o Cubas para ver se esse cara tem potencial para jogar a Série B. Quanto o Cubas entrou no time do América? Até ele pegar confiança, né, Marcão? Exatamente. Então a gente já conheceu o Cubas em duas ou três partidas e nas duas ou três ele foi muito mal. É, exatamente, decisivos. Foi decisiva. É. Então, assim, eu culpo muito a questão do planejamento desse ano por conta do Campeonato Mineiro, que era o momento da gente estar testando essa meninada, ver quem tem garrafa vazia para vender, e a gente ficou nessa, colocou o time titular, teoricamente titular, e começamos o Campeonato Brasileiro da Série B com esses caras. Aí veio aquela barca furada do Barbieri, e a gente ficou sem planejamento, cara, o elenco ficou perdido. Então, deixa eu o Campeonato Mineiro era que até é o seguinte, eu ia até mostrar, falar que chegaram agregando esse time aí, ó. Vieram. Não, já. Eu queria que você voltasse a lista. Para tocar num tema que o Marcão falou muito bem aí sobre planejamento. Você esqueceu de colocar o Giva Mito aqui. Givanildo, que é outro. Deixa eu só um raciocínio bem rápido aqui já. O Atlético, esse ano, ele fez a mesma coisa com a América. Tava sem técnico, trouxe um técnico tampão, final do ano que aconteceu, mandou o cara embora. Porque exatamente, o cara não é um treinador para um ano inteiro. O que, que a América fez? Trouxe o Givanildo, manteve o Givanildo. E historicamente, nós sabemos que deixar o Givanildo montar elenco, nós sabemos o que dá. Nunca, o Givanildo nunca fez, ele nunca foi campeão na América com o time que ele montou. Ele não sabe montar time, cara. E a gente estava sendo diretor de futebol, e aí junta ele e Salum a fazer time. Nós sabemos que não funciona. Eu vou defender o Givanildo. O de 2016 foi ele que montou, ué. Foi nada, cara. Foi nada. Campeonato Mineiro? Campeão Mineiro? Foi nada. Tem certeza? Foi. Ele tava desde 2014. Ele montou o time de 2015 que subiu e montou bem ou mal o time do Mineiro, assim, né? Daquele ano. É claro que ele reclamou porque desde o Mineiro ele ficou pedindo peça que não chegava, né? E aí no Brasileirão ele falou assim, cara, nós não temos atacante. Aí foi até nessa parte, ele falou assim, eu preciso de atacante, e o time não tinha. O jogo que foi a demissão dele, que foi foi um empate contra a Ponte Preta, ele não tinha atacante para escalar, ele escalou um meia improvisado lá na frente, porque não tinha um atacante, porque o Bosch tá machucado, acho que o Rangel também machucado, não tinha mais ninguém para colocar, ele improvisou ali um meia lá na frente e foi. E ele, tipo assim, o jogo ficou 1-1 numa falha defensiva horrorosa, ele caiu muito, mas ele caiu as semanas anteriores todas com ele reclamando que ele não tinha atacante para escalar. Aí é claro que tem a questão, ele poderia ter trago alguns atacantes estrangeiros que ele rejeitou, mas assim, ele também foi boicotado pelo Sid Clay, que foi o diretor de futebol que inventaram na época, mas assim, ele teve a sua parcela de culpa e isso e também a parcela de êxito assim, no título mineiro lá, né? A questão... Você está falando do passado, eu vou falar do passado um pouco mais recente, que um dos equívocos do Givanildo esse ano, vocês lembram, que o América jogou contra o Guarani de Divinópolis, o Guarani eu acho praticamente rebaixado, e nós já estávamos classificados para enfrentar, eu não lembro se era Atlético ou Cruzeiro na semifinal, o Givanildo coloca o time titular do América, os caras já bem estourados, a América conseguiu perder para o Guarani de Divinópolis, inclusive. Foi 2-0, empatou, tomou ganhando de 2-0, tomando 2-2. Aí, é uma coisa que eu acho que foi a maior falha de planejamento foi, você pega as entrevistas do fim do ano passado. Como foi? Naquela época, né, quando foi pra demitir o Adilson, eu na época falei assim, cara, a única pessoa que vai topar pegar o América por 5 jogos só, nessa, brigando cair, é ele. Então traz, vê se salva ou não salva, independente do resultado, você começa o ano com um planejamento melhor. Como a gente tava sem diretor de futebol, o Salum ali tomou as sérias, né, já que ele é um pouco assim, ele deu entrevista, ele falou assim, nós renovamos com o Givanildo, nós temos um projeto sólido, a gente sobe sozinho, a gente vai conseguir montar o time, aí pro Mineiro a gente vai contratar algumas peças pontuais e vai dar a chance pro Mineiro de aproveitar a base para poder, um discurso parecido com o que ele deu na última entrevista pra Tatiaia, ele falou assim, não, nós vamos usar a base. E ele falou claramente que o Mineiro ia usar muito jogador da base para poder ver quem que ia ser aproveitado no Brasileirão. Mentira. Só que é com o Givanildo, isso não vai acontecer. O Givanildo ele só vai usar o cara da base, ou se o cara for muito bom, estilo Richarlison, ou se realmente não tiver mais ninguém para colocar. E ele não é de trocar elenco, ele não reveza. Deixa eu dizer, ele nunca foi fazer isso. Ele é o que fala, que todo jogador joga com um pouquinho de lesão, então enquanto o cara estiver aguentando entrar em campo, ele vai jogar. Ele não é ele fala que tem que ganhar... ritmo, eles têm que pegar e jogar junto, ele não ia poupar, ele nunca foi de fazer isso. E isso é sabido, não é coisa. Vem no pacote de Givanildo. Essa parte não tá atualizada. Então, tipo assim, ele não é. O que aconteceu, tipo assim, se o Salum falou que o planejamento era utilizar a base no Mineiro e tudo, o Givanildo não era o cara pra fazer isso. E isso já era sabido. Então já começou assim, se você tinha esse planejamento, você já começou errado com a sua peça lead que você vai colocar pra comandar. Ou se você escolheu aquela peça, você já tá partindo do pressuposto que isso não vai acontecer e você tá falando só por falar. E aí já foi o principal problema, né? A gente não rodou ninguém, não usou, tipo assim, igual o João Cubas no final não mostrou que era quem dava. Só que a gente teve chance pra treinar mais gente da base. A gente não usou o Sabino, a gente não usou o Bolívia, a gente não usou o João Cubas. Givanildo usou um jogador da base com frequência. Que foi o Zé Ricardo. Eu falei assim, o Zé Ricardo já era um cara que já estava jogando há algum tempo. A gente já conhecia o futebol do Zé Ricardo. Acho que o jogador que o Givanildo mais colocou, principalmente no segundo tempo, nos 15 minutos finais, que é a estratégia do Givanildo, a metodologia dele é essa, de substituição, faltando 15, 10 minutos ele para o jogador, foi o França. E você vê que depois, quando o Barbieri assumiu, o França foi utilizado alguns momentos e depois caiu no esquecimento, cara. Então, é o que você está falando, a questão do discurso que tinha que utilizar a base, na prática não funcionou. Não funcionou. Aí. Dá pra falar. Pode falar. Completa. Não, eu estou falando o seguinte, que aí a falta de planejamento, de não ter utilizado esses jogadores para a gente ver se tinha potencial para a Série B, a gente colheu os frutos, vamos colocar negativamente, durante o campeonato. E aí a gente está... foi o que o Jair está falando do Roger. Pô, o Roger era muito limitado também. Mas naquele momento, essas duas últimas partidas que o América jogou, o Roger, a gente já conhecia o cara. É bicudo para frente, bumba meu boi, coisa que o Cubas não fez. Né? Foda. E uma coisa, o que eu falo, o Cubas, aí é uma coisa assim, eu acho que nem o Conceição tinha a certeza de que o Cubas era o cara para colocar ali, porque você pega os bancos, ele alternava o zagueiro que ia pro banco. O Cubas, em geral, ele não era o zagueiro que ficava, geralmente tinha lá no banco o Luizão e o Sabino. O Cubas foi pro banco poucas vezes. Então, tipo assim, o que ele fez? É engraçado que na hora de... Tipo assim, você tinha os dois lá titulares, né, o Cal e o Ricardo Silva. Aí no banco você tinha o Luizão, que foi quem acho que os dos zagueiros da base era quem mais foi pro banco. Então você parte pro suposto que, se durante a partida um deles machuca, você vai pôr o Luizão. Aí quando ele perde o cara, ele vai colocar o João Cubas pra jogar. Ele colocou contra o Figueirense. Tudo bem que naquela época ele vinha um pouco mais pro banco que o Luizão na época. Eu acho que depois ele opta por colocar o João Cubas, mas porque, assim, eu coloquei ele pra jogar na primeira vez, vou colocar de novo, até pra não queimar o menino, porque a partida lá. A partida lá foi uma. Pra não queimar ele, porque foi um empate e tal, a redenção, coloca aqui agora em casa, a gente vai ganhar de São Bento, vai subir. Acho, não sei se ele pensou alguma coisa diferente, porque eu acho que a preparação pro jogo contra o São Bento foi muito ruim. Ele não soube preparar o time para aquela partida. E você vê, deu pra ver claramente com a vontade que os dois times estavam em campo. Então, tipo assim, mas eu acho que ele pensou assim, que era vitória automática, vamos ali, e colocou o João Cubas mais como uma redenção pelo jogo contra o Figueirense. Ou apostando que já que precisava de um zagueiro que marcasse o gol porque o atacante dele não fazia, né? E o João Cuba tinha feito um. Não sei o que ele fez ele escolher. Mas claramente, como ele não era o zagueiro que estava ficando no banco as partidas anteriores, tinha sido o Luizão. Então, tipo, por coerência, é assim. Bom, se alguém machuca e coloca esse cara, ele é o primeiro da fila. Aí o cara não pôde jogar e colocou o outro, que não era o que estava indo pro banco. Então não dá pra entender muito o critério dele. Tipo assim, qual é o critério de que ele tinha, né? Pra poder montar os substituição ou de escalação e tudo. É. Mas aí já é um pouco mais pra frente, né? Do planejamento ruim, né? Isso tudo começa... Não pode falar. O planejamento do ano, pra mim, foi muito ruim. E agora eu truco essa frase do planejamento do próximo ano, né? Mas aí a gente vai falar um pouco mais pra frente, eu acredito. Ô, Thales, essa foto sua, por que você tá com uma mochila debaixo do colete? O que é isso que você tá com essa mochila debaixo do colete? O que é isso? É que na época... É a sua língua. O Jussara tava lá. Bom, já que nós estamos falando de quem veio aí, a gente até ficou entusiasmado aí com as contratações do começo do ano, ó. Laterais, João Paulo e Leandro Silva, né? João Paulo e Leandro Silva e Sávio, que demorou muito tempo a gente ver que ele era ruim mesmo, mas que no final até foi mais ou menos. Neto Berola, Júnior Viçosa, Marcelo Toscano, Felipe Azevedo, Jonatas Belusso e o glorioso Diego Giussani. No começo nós até gostamos dessa lista aí, né, gente? A análise que eu fiz foi muito. São todos jogadores tarimbados, com experiência de Série B, alguns com experiência de Série A também. O João Paulo, experiência por Flamengo, Palmeiras, o Berola, muito tempo, jogou no Vitória, jogou no Atlético. O Viçosa também jogou por Grêmio, outros times de Série B. O Toscano, mais pelo histórico. Leandro Silva, Figueirense, Avaí, muito tempo na Série A, embora o time escutasse para rebaixamento. O Azevedo vinha pro ano do Ceará muito bom. O Belusso tinha feito uma última Série B boa, né? De ser artilheiro, o Sávio com promessa e o Giussani tinha sido campeão e capitão do Fortaleza no ano anterior. Então acho que foram contratações que se fez pelo nome, assim, mas pelo impacto e pela experiência, nem tanto por análise, assim, de análise do jogador, de perfil, porque você pega, são todos muito velhos, são todos jogadores acima dos 30 anos dos que vieram. Isso não foi, acho que não foi. Você pega ali, sendo que. Não, se bobear o Neto Berola e o Sávio, eles não tem 30, não, viu? Tem o Berola. Eu fiz a conta pro texto que eu escrevi lá de análise da temporada. Você acha que o Berola tem 30. Deixa eu ver, eu vou confirmar a idade dele aqui pra você. Mas todos. Na verdade, dessa turma aí, acho que só o Sávio. O Sávio é o único que não tem 23 anos, se não me engano. É o único. O Berola tem 32. E outro detalhe. Entendi. E esses jogadores, essa análise aí do Jairão, jogadores que vieram para o campeonato ao longo do Campeonato Mineiro, porque depois quando o Barbieri entrou, veio mais uma barquinha, né? Esses vieram em janeiro, não? Esses vieram em janeiro. Isso aí. Então, só para definir um pouquinho, no Mineiro, a gente foi com esse time, basicamente, ficamos invencíveis até a décima rodada contra o Atlético, tomamos de 3-2. Mas, Jair, volta essa lista aí, o mais bacana dessa lista aí é ver o... Eu gosto de lista. Eu vou fazer uma lista de dispensa do Decadente, seu nome é o primeiro dela. Olha aí, ameaças. Eu vou mandar a lista de material da minha filha pra você, tá? Boa. Cara, meu menino vai ter inglês. Meu menino tem 3 anos, ele vai ter inglês ano que vem, esse ano na escola. O livro custa R$200, cara. Se prepara. Um livro de inglês, um vídeo de 3 anos, que você escuta. Troca o áudio da TV, que fica mais barato. Bota o áudio em inglês. Eu aprendi esse livro, cara. Pode ficar tranquilo. Aí, ó. Eu não gosto de lista? Mas desses aí, cara, eu acho que terminou o ano sem ser como uma... Na verdade, o Berola, talvez a gente não saiba, mas se o Berola não tivesse machucado, talvez ele também entraria. Mas como unanimidade, foi o João Paulo, né, cara? O único cara que a gente tem como grande jogador, não. Gostaria que renovasse, né? Obrigado. E foi o mais criticado no começo do ano, né? Foi, é mesmo. Demorou, né? Demorou pra vingar, né? Ganhou várias partidas aqui no programa. Eu acho que com o Marcelo Toscano ele também na beirada dele, ele tava sendo jogado pros Leões, né? No esquema do Givanildo, ele foi sacrificado bastante ali, né? Porque ele já marca mal. E com o Toscano velho, sem conseguir voltar ali, ele realmente não conseguiu, né? Só mais uma coisa, o Leandro Silva no PES, ele não consegue marcar. Bicho, é um negócio impressionante. Eu juro pra vocês. Só no PES? Tá muito real, cara. No PES, o Leandro Silva não consegue marcar, cara. É um negócio impressionante. Mas você falou que ele perde na corrida pra todos. Oi, fez o cruzamento, mas ele costuma fazer os cruzamentos. O índice de acerto dele é de 11%, Jair. Não é bom, não. Que beleza. Bom, mas aí nós fomos bem na primeira fase Mineiro, ficamos líder até a sexta rodada, ficamos invictos até a décima, perdemos para o Atlético naquela expulsão escrota do Mateuzinho, num 3-2, mas classificamos, teve esse negócio do Guarani, que o Marcão lembrou, e aí fomos para a semifinal tomando 2 cocos do Cruzeiro, 3-2, 3-0, né? 3-2 em Fred casa. Fred pedindo música, pacote completo para matar a gente de raiva. E sininho amor. Ué. Naquela época tudo era lindo. Vai ver agora. Até a rede social esses babacas já tiraram. Copa do Brasil. Empatamos sem gol com o São Raimundo de Roraima, o que já prenunciava aquela derrota de 2-1 pro Juventude. Terminando nosso sofrimento anual com a Copa do Brasil, né? A gente joga de insistente, não é isso? É, e detalhe, e o Juventude naquele momento, mal no campeonato gaúcho, o time não vencia não sei quantas partidas e o América conseguiu perder de 2-1. Ele eliminado pelo Juventude. Acho que depois... Acredito que sim. Mas naquele momento eles estavam muito mal, muito mal. Sim. Certeza que subiu só tem do Náutico, que me lembro aqui. Deixa eu confirmar aqui. O Náutico e Sampaio Correia eu sei que fizeram a final, mas... Os quatro times eu não sei não. É, Juventude está na... Confiança. Agora, sobre a Copa do Brasil, Jair, a gente é tão fechado, mas tão fechado, que quando a gente entra nas oitavas de final, a gente pega o Palmeiras, que era o melhor time do ano, né? Então, se chama levar tinta sempre na Copa do Brasil. A gente tá muito Brasil. Uma coisa de burro enterrada que não tem explicação com a Copa do Brasil. Não tem lógica. E aí fomos para a Série B. O único reforço para a Série B que chegou foi o Ayrton. Mesmo assim, custou estrear, né? O Ayrton veio para a Série B. Mas sem nenhuma confiança, né? Sem nenhuma confiança. Com duas derrotas de 1-0, Givanildo cai, né? E aí chega o Barbieri, que com 7 partidas tomou 4 derrotas e 1 vitória. Mas Michel Bastos também. Não, mas ele foi no pacote Barbieri, não? É, foi no pacote Barbieri que chegou o Michel. Michel Bastos, veio o Thiago, goleiro. Isso que eu ia falar. E aí, com a chegada do Barbieri, uma outra mudança interna que houve foi a efetivação do Paulo Brax como diretor de futebol. E com o Barbieri veio a barca. Veio o Thiago, veio o Diego Ferreira. Só um minutinho. Lembrando que o Barbieri foi um nome muito aprovado pela torcida, hein? Sim. Sim. Pior que foi mesmo. E aí ele trouxe Thiago, Diego Ferreira. O Ricardo Silva veio, mas não a pedido dele, né? Foi um acordo aí, porque ele queria voltar. Veio o William Maranhão. Agora esse fé da puta, sabe? Agora esse fé da puta não faz força nenhuma pra ficar, né? Não, disse que já tá fechado com o Sport. Tem fontes aí que já tá fechado com o Sport. O William Maranhão e o Luiz Fernando, que logo depois já saiu também, né? Michel Foi. Bastos, para fazer aquela participação especial no Filé, que a gente já falou várias vezes aqui. Giovanni, o Dodói do Felipe Conceição. E Rafael Bilu e Elias. Depois, grande Elias. O Juan Bocelli, que nem jogou, só serviu para cantar a musiquinha da Barra Una. E o Lucas Cal, né? Então, isso aí foi o grupo até o final. Mas o Bocelli e o Lucas Cal já foi com o Felipe Conceição. O Barbieri tomou aquele 4-0 pro Figueirense. E aí a solução, como a gente não tinha dinheiro para contratar ninguém, foi efetivar o Felipe Conceição. Basicamente, nosso ano é isso, né, gente? Em termos de fatos e dados aí, né? Aí o detalhe é que naquele momento de crise, que a América estava muito mal, surgiu a questão dos chineses, né? Que para mim, eu posso estar tá errado, mas para mim ali foi um somebody love danado, porque teve um manifesto da torcida indo pro CT e soltaram essa questão dos chineses, do projeto, bababá, bababá, e não deu em nada. Então aquilo ali, para mim, foi um somebody love danado. Mas eu não sei bem ao certo, mas o Jair pode ter informação, porque eu lembro que o meu irmão comentou isso antes do protesto, numa reunião que teve no CT ali antes até. Ele já estava especulando que o Salão falava que estava buscando um pouco disso, tinha negócio com os chineses. Eu até acredito que teve, só que, tipo assim, esses caras que investem no futebol não fazem de caridade. Então, tipo assim, como tanto a gente está fazendo a viabilidade financeira deles e eles estão fazendo a nossa, acredito que eles foram fazer de outros clubes também para ver onde era melhor investir, né? Quando as possibilidades subiu, o Curitiba subiu, eu, tipo assim, se é para investir, eu já vou estar na Série A. É igual o Red Bull. O Red Bull foi no Bragantino, o Bragantino estava na Série B e já conseguiu subir no ano só. Era melhor do que o time que eles estavam investindo antes, que tinha que jogar a Série C até subir lá e demorar muito tempo. Então, tipo, já que chegou com dinheiro para investir, pô, você vai investir no time que já está. Eles iam investir em clube da Série B. Um dos que ele estava vinculando subiu, pô, vou investir nesse que subiu. Então... Exatamente. E aí aquela história, né? As coisas no América em geral são mais lentas e tal, que não estou dizendo que isso é ruim, né? E no final das contas, diz que os chineses vieram ver no jogo contra o Figueirense, né? Ainda tem essa lenda aí, né? Que os caras vieram pro camarote no dia do Figueirense, que nós tomamos de 4-0. Meu Deus. Né? Se foi, dali eles começaram a procurar todos os outros clubes da Série B, né? Porque... Exatamente. Mas essa mudança do Barbieri foi um treinador muito aprovado. Eu até, no fundo, achei legal a investida de ser um treinador com uma filosofia mais nova de trabalho. A questão é não ter lógica, não ter coerência na sua escolha. Porque a gente teve uma disrupção muito grande em 2016, quando você monta um time. Aí montaram o time daquele ano pro Givanildo, um esquema de um time super defensivo, que defendia muito, ele tava contra a caixa aos gols. Muita ligação direta, o time era muito mais rápido, assim, e era mais ou menos o time do Givanildo de 2016. Aí eles foram mandar o Givanildo embora e trouxeram o treinador, o português, o Sérgio Vieira, que tem umas ideias muito mais modernas e tenta trabalhar um futebol com posse. Claro que não ia funcionar, porque é uma disrupção muito grande. E aí o Sérgio Vieira saiu, ele é odiado pela torcida por toda a passagem. Eu até entendo os que os odeiam, embora ele tá, ou agora foi para o Portugal para refazer a carreira dele lá, né? Ano passado ele subiu, foi campeão lá da segunda divisão com o Famalicão. O Famalicão que agora está até se dando bem na primeira divisão. E provavelmente vai subir o time que ele está esse ano também lá na segunda de Portugal. É um treinador que ainda é promissor. Ele poderia ter dado mais certo se ele tivesse chegado, por exemplo, como chegou o Anderson. Sem muita perspectiva, montar um trabalho para o ano seguinte. Mesma coisa com o Barbieri. Ele pegou um time ali, que o Gil já tinha perdido a mão no vestiário, aparentemente, muito jogo de ego ali. Ele tentou chegar com as suas filosofias novas de trabalho, deram para ele muita carta branca para ele fazer o que ele quis, só que aí acho que faltou uma experiência que ele nunca precisou ganhar o elenco, né? O Flamengo, ele foi alçado treinador pelo elenco, os jogadores gostavam dele, então ele nunca precisou comprar essa confiança, né? Eu acho que isso ele não soube fazer, porque o elenco já era rachado, com ele piorou, ainda mais com ele trazendo tanto de gente, meio que tirando quem tava lá. Ele conseguiu criar mais problema, por exemplo, quando deu o problema do Christian, que pediu pra sair, ele afastou o Viçosa, que depois é reintegrado, ele vai trazer trouxe o Elias, que não tem muita justificativa, né? A gente começou a usar o Vitão, antes de colocar a gente tentava ver o que o Elias ia fazer. Então, tipo assim, deram pra ele muita carta branca, e não, foi uma disrupção também grande de trabalho, vindo com quem já estava lá. E ele não conseguiu fazer o principal, que era melhorar o que vinha ruim, que era parte do grupo ali com o Givanilton, né? E aí esse foi o maior erro. E aí acho que isso vai na falta de ter um diretor de futebol, um cara que pensa o futebol como um todo, e aí que consegue fazer o controle. Eu acho que são duas coisas aí, Felipe. Eu acho que são a questão de não ter um diretor de futebol, não ter opções de treinador, né? O Frank, tipo, você for pensar assim, não vou saber de opção quem tinha no mercado. Não tem mas jeito. Mas você podia, mandou o Givanildo embora, se você tem uma filosofia de trabalho que você quer seguir, você busca um treinador com a filosofia de trabalho similar ao Givanildo. Se você, tipo assim, mandou o Barbieri embora, você vai buscar um, tipo assim, você manter a sua linha. Você tem, ó, eu quero... Não, quero sim. E é isso que faltou, e faltou desde o início. Eu quero um treinador que vá utilizar muito a base, pra gente conseguir revelar jogadores e tal, e que joga o futebol desse nível. Beleza. Quem que é esse cara? Então eu vou contratar esse cara. Não tá dando certo? Eu vou contratar um cara do mesmo perfil. Eu acho que agora eles vão fazer isso com o Felipe Conceição. Embora eu truco, porque o discurso é o mesmo do ano passado, quando o treinador era o Givanildo. Então, assim, a questão é essa. É isso, a gente quer fazer isso, então vamos investir nisso. Tem que ter um diretor de futebol que consiga fazer bem a análise para ver se está sendo executado. E a questão de cobrar, o cara vai poder chegar pro Conceição ali em janeiro, ver que ele começou a, tipo assim, só tá usando os caras contratados, não tá usando ninguém da base, não tá rodando elenco, o cara fazer aqui. Caralho, a gente tem que rodar, o projeto não era esse, a gente tem que ver quem vai prestar, vamos rodar esse elenco aí. Não, beleza. Falta fazer isso, o que faltou fazer esse ano, que deu problema. Então, foi às vezes outras formas de jogo. Esse ano a gente foi muito limitado. O maior problema do trabalho do Conceição, na meu ver, é que o time dele jogava de um jeito só e, inclusive no começo, quando ninguém esperava, reagiu. Mas depois, quando o pessoal percebeu, aí fudeu tudo. E tem um problema também que o Marcão batia nessa tecla desde o Campeonato Mineiro, né? A falta do bom e velho camisa 10. E a gente falou um monte de nomes aí acessíveis no mercado e nenhum, aqui dentro mesmo de Minas tinha aquele menino lá do... que até aposentou, que até parou, como é que ele chamava? Que era do Flamengo, camisa 10. O Juan, que eu ficava falando do Juan. Não, Juan. Juan, né? Juan. É, que era lateral esquerdo e tava jogando de meia esquerda. Isso, Juan. Meia fazendo esquerda, gol pela Tombense, né? Tombense. Isso. Disputou a série C ou D do Campeonato Brasileiro, pra você entender. E aí o cara tá aqui. Nosso quintal fez um bom Campeonato Mineiro, traz o cara aí. Mas não, vai apostar no Wesley Matos. No Wesley, sei lá como é que chama o cara que trouxe aí esse ano. Eu até acho que dá pra você, por exemplo, dá pra, no futebol de hoje, se você tem, a comparação não é brilhante. O Liverpool hoje não tem um camisa 10 do jeito que a gente pensa o jogo como camisa 10. Você tem um trio deles de volantes que vão pra frente muito bem, que é o Fabinho, o Wijnaldum e o Henderson, que joga lá. Então, tipo assim, o Henderson e o Wijnaldum avançam muito bem, o Wijnaldum até bem melhor nessa coisa indo pra frente. E o trio de frente ali é o Firmino, que não é um camisa 10, ele é um atacante que também compõe, e dois pontas, o Salah e o Mané, que também ajudam a criar. Você consegue criar muitas jogadas ofensivas sem ter basicamente um camisa 10 pensador, se você trabalhar bem pra isso. É questão de trabalhar movimentação, infiltração, movimento, o lateral chegando, o cara cortar pra dentro. Se você consegue tramar jogadas ofensivas, sem ter o Mateuzinho, por exemplo, vai conseguir ser um cara que consegue articular as jogadas. Que ele veio fazer um pouco isso. Ele partia pra cima, tinha o drible, usava bem o João Paulo ali, até o Sávio, embora um pouco menos, como jogada pela beirada ali, ou chegando o Maranhão, por exemplo, que fazia o meio que chegava pra lá. Se você conseguir montar um time que tenha essa proposta ofensiva, que consiga chegar e articular a jogada, você não precisa ter aquele camisa 10 brilhante para infiltrar, porque o time inteiro na movimentação vai conseguir criar chances de gol, vai conseguir criar as oportunidades. Você precisa de ter jogadores que consigam, né, ter mobilidade, alguns jogadores que esqueçam de drible, ter jogadores que consigam finalizar. Mas isso para o Brasil, para a Série B e para a América é impossível. Você quer falar agora, você vai pensar, tem que ter qualidade. O mínimo que tem que ter é qualidade. A América não tem essa qualidade. Mas você pensa assim, você está querendo utopia, fazer isso. Para a Série B isso não existe, para o Campeonato Mineiro isso existe. O Thales, não é essa a questão. Se você chegar, você tem esse time que movimenta, e você vê que o time não consegue fazer o gol, porque o cara tá dando passe e parando no zagueiro, porque o cara chega, o Juninho quando começou a fazer essa posição do meio que chega, ele chegava lá e ele perdia o gol, porque não é um bom finalizador. Isso, aí você pode culpar, porque é a parte técnica. Se você, uma coisa, se você pegar o Wijnaldum, chegar cara com o goleiro, vai fazer alguma coisa, e uma coisa é o Juninho chegar lá, a quantidade de gols que vai fazer é menor. Uma coisa é você ter, tipo assim, um jogador tipo Mané e Salah que vão conseguir driblar muito mais, são capazes de arremate muito melhor, outra coisa é fazer isso com Berola e Mateuzinho. Mas a questão é, o que não estava acontecendo é que a gente não criava as chances, a gente não chutava, não é que os porque caras estavam errando. Porque a gente não tinha um camisa 10, a gente não tinha ninguém de criação. Não, o time não infiltrava, faltava a jogada. Não é que o Não é que mas você não tem ninguém pra, você não tem ninguém para tocar a bola pro cara, como é que o cara vai filtrar? Não, mas todo... Não é que o... você vai querer que o Juninho, o Maranhão e o Zé Ricardo mas façam isso? Impossível. Impossível. Uma coisa assim, você... Eu tô entendendo seu raciocínio, mas pro América isso aí não dá, ué. Você não pode falar assim, ah, a gente precisa de uma camisa 10 porque o... Bom, porque o Juninho não consegue... A gente não precisa de uma camisa 10, a gente precisa de um armador. A gente precisa de um armador, a gente precisa de um cara pensante. Mas a gente não teve. Isso, mas... O futebol hoje, os principais times faltam essa posição desse nível. Principal time, só, mas o América é Série B. É, mas o América não é o principal time. Falta trabalho. Não, mas isso é falta de trabalho. O time não tinha movimentação ofensiva. Não adianta não. Quem quer jogar? Não. Deixa eu dar meu pitaco aí. Deixa eu dar meu pitaco. Eu tô caladinho aqui, ó. Parece que você tá falando bobagem aí. Por que eu tô falando de bobagem? Não, você por que eu tô falando de bobagem? Não, não tava nem ouvindo, desculpa aí. Não, mas eu acho o seguinte. Tô falando bobagem, não, ué. Ô, Deleucas, eu vou concordar com a sua. Ó, vai doer pro Marcão, mas ele vai concordar comigo, ó, pra você ver. Não, então. Não, mas eu acho que a ideia do Deleucas é legal. E tudo, isso no Liverpool, que é o melhor time do mundo. Isso no Manchester City. Isso funciona bem. Pro América, que a gente sofreu em vários jogos com três volantes, que o Maranhão fazia o papel desse cara de ligação do meio para o ataque, cara, é sofrível. E aí a gente começa a crucificar o Viçosa, e tem que crucificar mesmo, mas a bola não chegava no cara. Então eu entendo que você fala da questão das infiltrações, os nossos laterais, Leandro Silva e Diego Ferreira. Então eu concordo com o que o Thales está falando. Eu acho que precisa, Deleux, ou precisaria o América ter um cara inteligente, um cabeça pensante no meio de campo, para essa bola chegar no Viçosa com maior qualidade, não vir quebrada, para quando surge uma oportunidade de chegar do arremate para o gol, o cara chutar e gerar um perigo de gol, que o goleiro defenda e sobra para o Viçosa para ele fazer o gol, ou até mesmo esse meia ou o armador fazer o gol. A gente não teve esse cara. Para esse cara distribuir as bolas para os laterais chegarem na linha de fundo e cruzar, a gente ficar dependendo do Juninho, dos gols espíritos do Juninho, do Maranhão em vários momentos, ele no ataque, o Maranhão chutou em todas as partidas que ele disputou, uma bola no gol que gerou perigo de gol. As outras é igual aqueles caras de futebol americano, jogando lá... Bola parada do João Paulo. Eu vou então usar um exemplo similar, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu sei que a questão de o América... Não, não, mas nós entendemos, não, não, eu sei só. Que não nos entendeu. Não, eu tô entendendo a posição de vocês. Quando eu falo assim, filosofia de nós, trabalho... Nós entendemos, perfeitamente. Filosofia de trabalho. Felipe, nós entendemos, calma, você que não nos entendeu. Vocês estão achando que eu quero que o América jogue como líder, porque a gente consegue com as peças que a gente tem jogar como líder. Não é isso que eu tô falando. Eu falo filosofia de trabalho. Você pega o Leeds. O Leeds veio, nos últimos anos todos, as últimas temporadas todas, brigando na metade da tabela da Série B. Não conseguia nem chegar nem perto do acesso. Eles contrataram o Bielsa. Ele tá jogando na segunda divisão do campeonato inglês. Na primeira temporada do Bielsa, ele já conseguiu classificar o time para os playoffs, não subiu lá porque o acesso é diferente, ele terminou acho que terceiro ou quarto, pegou o playoff e perdeu a semifinal pro Derby. O Derby que ano passado também estava com o Frank Lampard, Derby também que não brigava por acesso, o Lampard chegou lá, colocou essa filosofia, um futebol um pouco mais ofensivo, legal, conseguiu, ele perdeu o jogo decisivo pro Aston Villa, o jogo que seria do acesso. Essa temporada que o Frank Lampard saiu, que eles trouxeram um treinador com uma filosofia um pouco mais conservadora, eles estão em 17º na tabela. Assim, o elenco não muda tanto, são as peças de mais ou menos a mesma qualidade, o que mudou foi filosofia de trabalho, é como você enxerga e o que você vai fazer para fazer isso. Se você tem um treinador mais competente, alguém que consiga articular mais jogadas ofensivas, é uma coisa. É o que faltou, o Felipe Conceição não soube criar um time que tinha mais produção ofensiva. É o que eu falo, você consegue ver se é culpa do jogador? É naquela parte de, então beleza, você vê que os caras estão posicionados, eles vão fazer uma triangulação, aí o cara é ruim, tipo, Maranhão, é ruim. Vai pegar ali, ele vai dar o passe, quando ele tiver que devolver a bola pro cara que vai passando a projeção, ele vai acertar o zagueiro, ele vai colocar a bola muito pra frente. É ele pegar a bola ali, conseguiu triangular, chegou a bola ali, caiu pro cara finalizar, o cara vai chutar pra fora. Isso você percebe que vai ser na falha deles, você vai perceber falhas técnicas. O que aconteceu com a América não foi isso. O que aconteceu foi um futebol que era muito pobre, dependia do Mateuzinho fazer jogada de dop numa beirada, na outra beirada não tinha nada, do lado do Azevedo não saía nada, e investia em o quê? Era tocar ali, cruzar, tentar usar o Viçosa como pivô, que não acontecia, umas jogadas dessas que tinha um pouco de infiltração pela lateral, mandar a bola pro Juninho, e o que estava fazendo os gols nas últimas rodadas era bola parada, escanteio, porque a gente não conseguia criar chances de perigo, e o que aconteceu quando o São Bento foi isso, a gente não conseguiu criar tanto, a gente teve uma chance ou outra ali com o goleiro no primeiro tempo, mas não teve, não foi um massacre, não foi, e ele não foi que a gente, a zaga deles espanava. A gente não conseguia, não tinha muita articulação. É isso que eu tô falando. Tá, mas eu te pergunto, Deleucas, entendi perfeitamente sua linha de raciocínio. Você acha, na sua opinião, se o América tivesse um meia, um e meia ali, a chance de sair o gol não seria maior do que jogar com essas bolas cruzadas, depender de Cato Silva, Paulão? Cara, esse que era o problema. A questão é, se o meia fosse o Renato Cajá, eu acho que teria uma chance. Com o elenco que a gente tinha. Fazendo a troca. Se esse meia fosse, por exemplo, o Renato Cajá, que é um cara que chuta bem de fora da área, eu chutaria que possivelmente teria um pouco mais de chances. Mas é isso que nós estamos pedindo. Mas é isso que nós estamos falando que faltou. Você está falando que faltou um cara para dar o passe. Eu acho que se você trouxesse o Juan, não teria feito a diferença. O Juan. O Juan não chuta, não, Felipe? Não, ele não é de fora. Ele não é o. Não, ele não chuta. Ah, mas chuta. Ele não bate falta. Ele fez gols, inclusive, no Campeonato Mineiro. Fez gol contra o América. Primeiro gol contra o Tom Benz. Ele não fez gol no Liverpool nem no Leeds. Mas aqui em Minas, ele fez gol, ué. Aqui no Brasil, ele fez gol. O que salvou o Flamengo na final do Libertadores foi o meia, foi o Diego. Mas formação de jogada. O futebol sul-americano é muito diferente daí, do europeu. É muito diferente. Há um buraco. Qualquer um consegue fazer o Gabigol. Qualquer um não, só. O Juninho nunca vai dar um chutão daquele na vida dele. Nunca. Ah, mas aí, isso que eu tô falando. O Maranhão nunca vai dar um chutão daquele. E o Zé Ricardo, quando pega uma bola aqui, ele não vai dar um chutão, ele vai tocar pro lado ou pra trás. A questão é, se você pega o Juninho tentando fazer um chutão daquele, não conseguiram, aí você culpa a. Você pode falar assim, não, beleza, não conseguiu porque ele faltou técnica. O que eu tô falando é que o que falta é, na maior parte das vezes, não tem, é a. O cara não sequer tenta. A gente não tem. Não dá pra falar que você fala assim, o Juninho nunca vai fazer um negócio desse. Ele nem tenta fazer um negócio desse. Então, tipo assim, não dá pra porque fazer. Ele não consegue. Porque não é a dele. Porque não é o estilo de jogo. Mas agora em 2020, já que a gente tá falando de perspectiva pra 2020, senão a gente vai. A gente começa a se envolver demais com os problemas que a gente teve. Eu acho que é Alan que veio. Qual que é o meia que veio agora para a América? Alê. Vocês acham que esse cara vai cair? Ele já vai entrar como titular ou o Conceição vai manter esse padrão de três volantes já para o Campeonato Mineiro? Esse cara vem para ser titular ou para ser uma opção de jogo? Não sei. Porque se ele fosse para ser titular, tinha contratado dois. Porque nós temos zero meia no time. Você contrata um. É pra ser opção. Mas nós perdemos um titular, né? Um volante titular. O Maranhão não tá aí mais. Não, quem então tá negociando o Maranhão? O Maranhão não sai ainda, não. Tá negociando ainda. Mas contratou esse menino do Botafogo aí, o Rickson, sei lá, de 21 anos e tudo. Que é um contrato só pro Campeonato Mineiro. E que se ele se der bem no Campeonato Mineiro, o América prorroga o contrato dele até o final do ano. É uma aposta. Mais uma aposta. Na verdade, a gente já viu esse filme, né? Se ele for muito bem, vai conseguir. Sim. Eu acho que esse cara que veio aí... O Alê é um cara que fez um bom campeonato brasileiro da Série B. É um cara que tem que já começar como titular, cara. Não tem escapatória. E tem que trazer mais um meia. É aquilo que a gente tá conversando. A América tem que trazer dois zagueiros com esse elenco zagueiros, que ficou aí. Aí, Marcão, desculpa. Zagueiros Sim. experientes e experientes para começo de conversa. Não adianta. Zagueiro não vai trazer menino, não, cara. Não, zagueiro não tem que não. Porque o zagueiro hoje tem o Ricardo Silva que tá nessa palhaçada aí, mas é o João Cubas, o Lucas Caio e o Luizão. O Sabino foi pro Vila Nova. Teoricamente o Roger também, né, Jair? Teoricamente o Roger, mas, enfim. Nem sei se ele tem contrato ainda. Cara, tem que trazer dois zagueiros, é o que o Thales falou. Dois zagueiros casca grossa, né? Macaco velho. Precisa de mais um meia. E apesar de ter trazido esses atacantes aí, cara, tem que trazer mais um centroavante. Não tem jeito. Mas o que me preocupa também é o que você tá falando. Luizão, eu nem sei quem é o Luizão. Nunca vi esse cara jogar. Quem é o Luizão? Eu só olhava o nome do Luizão no banco de reserva do América. Então a gente fica perdido, cara. Hoje os zagueiros do América são os três. João Cubas, Lucas Caio e Luizão. E Ricardo Silva, que é uma interrogação. Só. Nós temos três jogadores no Enem, três zagueiros no Enem. E o Roger, que é essa pergunta aí que a gente não sabe. Se tem contrato, eles não têm? Óbvio, o ano nem começou, mas pelo que tá dando para ver, o nosso horizonte não tá muito bonito, não. Tá sofrível. O negócio é que o América, ele tá fazendo o que fez em 2017, que é não contratar pro Mineiro para ter dinheiro para contratar no final do estadual. Ano passado nós fizemos o contrário, nós contratamos no começo e jogamos o Mineiro com o time que em teoria iria até o final do ano, né? Não sei, eu acho uma tática muito arriscada, essa de não contratar no começo do ano, porque... Principalmente que desde 2016 a gente não ganha o clássico, né, Jair? Ninguém aguenta isso mais, não? Tem isso também, né? Caiu uma lágrima no meu olho agora. Tem isso aqui, também. É, que você está falando Marcão, de nós, Marcão, nós deixamos o menino Felipe bravo, ele nem fala mais. Não, eu estava procurando. Sabe quantos gols o Juan marcou na Série D do campeonato no passado? Olha, ele é vingativo. Rancoroso. Ele jogou a Série D e a Copa Rio pelo Boa Vista no segundo semestre. Ele marcou um total de 0 gols. E no Campeonato Mineiro? Ele marcou 4 pelo Tom Benz. Então... Uai, o time joga 8, 9 vezes, tá bom demais. Marcou muito gol. Nossa, foram 12 jogos pela Tombense, 4 gols. Até que a média não foi tão ruim. Pelo Boa Vista, entre 9 e marcou 0. É, mas pro, pelo coisa, CSA, em 2018, que ele jogou a Série B, em 18 jogos ele marcou um gol. Não, tudo bem, só queria dizer o seguinte: não é o nome do Juan. Isso, né, Marcão? Não é o nome do Juan. Não é questão do nome, é a figura, é o armador, o meia que a gente tá questionando não ter, entendeu? O que a gente tinha no Toscano. Que a gente viu que no Campeonato Mineiro ele jogou titular e não rendeu. Então tinha que ir no mercado buscar esse jogador. Eu sei que a figura desse jogador é carente no futebol brasileiro. Tanto que a gente está falando do Juan, que tinha 37 anos. Mas na minha opinião, ele poderia ter sido útil no Campeonato Brasileiro da Série B. Do que eu passei, é o que eu fazia. Testado ele, né, Marcão? É, justamente. Se o time não ajudar, ofensivamente falando, um camisa 10 ele acaba sendo inútil, seria o Toscano. Se o time tá, a questão de preparar é isso. Você pode ter uma camisa 10 ou pode não ter uma camisa 10. Você tem que saber preparar o time para isso. E foi o que faltou. Ofensivamente, o América faltou. E aí você pode culpar não ter peças, mas você pode culpar muito não ter tido um trabalho técnico adequado para preparar o time. Porque as peças que ele tinha ali, ele sabia. Ele treinou elas o segundo semestre inteiro. Ele pegou o time, assumiu o time em agosto. Não é realmente pegou, o esquema de Série B no começo tinha muito jogo meio semana depois, mas depois ele teve semanas completas e faltou o melhor preparo. Essa, tipo assim, pô, com a camisa 10 ou sem a camisa 10, se o time não tem treinamento, não tem uma produção ofensiva adequada, não tem um santo que ajude, né? A questão é mais um pouco em cima disso. Faltou uma camisa 10? Pode ser que tenha faltado, depende muito de como é que o time ia jogar. Agora eu pergunto pra vocês, ao longo do ano a gente fez muitos balas e colatinas, quem foi o bala e o colatina de 2019, desse ano de 2019 na América? Quem vocês escolheriam? Eu, como bala, eu colocaria o Felipe Conceição do ano, porque foi um cara que, principalmente nessa retomada do América, que a gente estava contando certa caída para a Série C, e ele conseguiu, e foi um cara que eu não acreditava, acho que grande parte da torcida do América não acreditava no trabalho dele. E o trabalho dele foi muito bem feito, apesar de tudo aquilo que a gente já discutiu, com algumas limitações de elenco, ele tirou água de pedra com esse time do América. E como colatina, cara, tem muita gente como colatina, tanto da parte de jogador, dos técnicos que passaram, o Givanildo e o Barbieri, teve o Michel Bastos, mas eu acho que eu vou votar no Salom, cara. Esse planejamento do Salom foi equivocado, demorou para colocar o Paulo Brax, que estava dentro de casa, para efetivá-lo como o diretor, e aquele estilo do Salom de ter querer tudo na mão dele, comprometeu boa parte do América, pelo menos meio ano do América, eu coloco na conta do Salom, cara. Então... são meus balas e colatinas aí de 2019. Eu vou seguir o voto do Marcão, porque realmente contudo, o Felipe Conceição fez um bom trabalho, não tenho ainda plena convicção de que ele é um grande técnico, não tenho, de fato, mas fez um ótimo trabalho. E essa questão toda do planejamento, no final, fez falta, sim. Até essa arrogância, de alguma forma, de achar que o América sobe sozinho, não sei o quê. Não é assim, cara. Futebol é jogado. A Série B 2020 vai ser muito mais difícil que a Série B. Lambaria pescado. Fato. A Série B 2020 vai ser pesada, mesmo com todos os problemas aí, contudo. O Avaí está se reforçando bem, o CSA está se reforçando bem. O que menos me preocupa é que a gente se quiser o Cruzeiro. Mas eu acho que a gente vai ter uma Série B muito difícil. E planejar bem é o que muda tudo. Então. Não sei se o Avaí está se reforçando bem, não. Sei não. Ah, cara. Valdir. Ah, mas tá muito no começo, né, Jair? Tem muita água pra rolar ainda. Enfim, o meu bala vai pro Ayrton, cara. Porque ele pegou um rabo foguete do cacete, terminou em alta, é o nosso goleiro de 2020, se nada der errado. E todo bom time começa com um bom goleiro, né? E ele é um bom goleiro. Não é acima da média, mas ele é um bom goleiro, principalmente pro América, ele é um bom goleiro. O latino eu vou com vocês, cara. Pra alegria da galera aí que não gosta nem um pouco do Salom, é o Salom. O ano do Salom foi desastroso. Desastroso. Eu acho que... Desculpa, Jair, só justificando um pouquinho. Outra coisa também que o América tem que mudar agora até o Felipe vai ficar mais bravo ainda comigo, seguir essa lógica dos times europeus de não mandar treinador embora, aqui ainda não funciona muito direito não, cara. A gente segurou Adilson Batista ano atrasado até não poder mais, esse ano a gente segurou o Barbieri até não poder mais, cara, não deu certo. O Barbieri eu acho que a gente não segurou não, ele ficou 7 jogos só. Ele ficou mais 7 ou 11. Não, foram 11, mas ele foi pouco tempo. 11 é muito, 11 é muito jogo. Ah, mas tem que ver que tipo assim... 11 são 33 pontos, é muita coisa. Mas eu entendo, o que eu entendo é o seguinte, ele pegou um trabalho, ele começou, o problema é que eu não vou saber o número de jogos que ele pegou no total, mas eu acho que a paciência com ele não foi tão grande, ele pegou um tanto de jogo ali. Ah, eu acho que foi. Picadinho, deram pra ele a parada da Copa, o problema é que não mostrou serviço depois da parada da Copa, né? E esse foi o maior problema que causou a demissão dele. Mas acho ali eles agiram bem rápido, né? A questão é que faltou alguém pra poder cobrar e ver, olha, esse caminho que a gente tá tendo não é o ideal. Porque você tem que... Eu confesso que pro Adilson a gente deu muito mais tempo do que devia. Não tinha a menor condição pra mim terem demitido ele depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Ele ter jogado com o Cruzeiro já teria tido um outro treinador ali. Eu acho que tem que ser a questão de ver se o cara... O Givanildo, por exemplo, não teria começado a Série B com ele. Quando ele perdeu a Copa do Brasil, eu já teria mandado embora. A questão é de saber o momento. Da forma como perdeu a Copa do Brasil, né? Na verdade, o Givanildo não teria renovado. Uma vez que renovou, qual é a questão? O primeiro semestre que a gente tem. O Mineiro é classificado sem final do Mineiro e você tinha que usar os jovens. Ele não fez isso. Copa do Brasil, o primeiro jogo já foi horrível. O segundo jogo ele perdeu, tá fora. Porque foi o que fizeram. Foi o que o Botafogo fez com o Conceição. Quando o Felipe Conceição assumiu o Botafogo no passado, deram pra ele Carioca e Copa do Brasil. No Carioca ele tava indo, não tava nem mal. Só que na Copa do Brasil ele caiu já na primeira ou segunda partida e cortaram com ele fora. Falei assim, não vai rolar. Porque o Carioca não é muito critério o que vai fazer. E no que tinha pra fazer não conseguiu, tá fora. E faltou um pouco dessa análise. Mas aí é o que eu falo. Se você não tem quem sabe gerir, você tem uma coisa mais paternalista, aí fica difícil, né? Porque quem vai cobrar? O que, que vai ser cobrado? Eu acho que vale a pena insistir em alguns casos, dependendo do que é o projeto, se você vê que está sendo até algum trabalho, mas em outros casos, não é insistir também não. Você tem que ver, é caso a caso. Mas eu só concordo. O meu voto para a Bale Colatina é até um pouco disso, embora acho que eu pegar muito no pé. Eu acho que eu avalio o trabalho do Conceição só como ok. Porque tudo bem que ele pegou o time na draga, mas ele levou, tipo assim, o aproveitamento que ele teve. Nós tínhamos o quarto num elenco mais caro. Nós tínhamos um elenco pra fazer essa campanha de mais ou menos 60% que teve, né? Então, tipo assim, ele conseguiu fazer o time render o que era de se esperar. Então, tipo assim, ele tem os méritos dele, mas algum limite. Eu colocaria nosso Bala pro ano mais como o Juninho. Porque eu acho que a entrega dele, ele conseguiu com todos os treinadores ser um jogador de extrema importância, se mostrou ser um cara assim, que muito pró-time, né? Então, eu votaria no Juninho, que foi o cara mais constante que a gente teve no turno. Independente do treinador que passou, o como jogava, ele sempre mostrou serviço, conseguia dar um jeito de recuperar o espaço, mostrar a identificação com o clube. É um dos caras que eu coloco ali, é o cara que é o símbolo do time. Eu coloquei o Juninho e Colatina, o Salão por todo o planejamento errado, né? Eu consigo não consigo discordar mais de todo o planejamento pro ano, né? Então, ali eu coloco o Salão. O fato dele não ter tido um treinador, não ter contratado de cara um diretor de futebol e ele ter querido tocar o barco e tocado mal. Então, vai um pouco nisso. Ô, Jair, a gente não teve comentário, não? Cara, tivemos alguns... Nos Facebooks? Tivemos alguns aí, ó. O Glauco mandou um salve pra galera aí, ó. Falando que o Adolfo falou que tinha um sonho, que era Felipe Amorim. Olha que alegria, né? O Rodrigo Braga, oremos, amigos, esse ano vai ser osso. O Fernando aqui está lembrando aquela discussão do Giva lá, subiu em 2015 e montou o time de 2016. E ainda avisou a diretoria que o time não aguentava a Série A. Lembrando que o Giva também subiu em 2014. Aqui nas votações, Vitor Hugo elegendo o Bala Ayrton e o Toscano e o Salum como Colatina, né? Também está falando do erro de manter o Givanildo. Agora já é o Vinícius, né? É o Vinícius Melo, que está falando disso aqui. Né? Pessoal, agora deixa eu fazer um rapidinho aqui da turma que chegou, quem saiu. Bom, chegou o Alê Meia, né? O Alê jogou Série B no ano passado. Veio o Rickson, que é um volante do Botafogo, até o final do Mineiro. Rodolfo, atacante. E Felipe Augusto, atacante. o Rodolfo e o Felipe, eles estão no radar da América há um bom tempo, porque afinal de contas eles não fazem gol. Então, atacante que não faz gol, geralmente o departamento de futebol da América gosta de ficar de olho, né? Saíram. Pedrão voltou para o Palmeiras, disse que vai ser aproveitado lá no passado, esse ano que vem agora, 2020. Rafael Bilu voltou para o Corinthians e foi emprestado para o CSA. O Filipinho, ele foi para o Globo do Rio Grande do Norte. E o Sabino e o Guilherme Borges serão emprestados para o Vila Nova. Hoje o Júnior Viçosa foi para o Vitória, né? É o jogador para a gente levar no aeroporto, certo? O Ricardo Silva está nessa. Não caga nem sai da moita, mas eu tenho notícias que já fechou com o Sport. E o Felipe Azevedo e o Toscano foram emprestados para o Paulista, para jogar o Paulista. O Felipe Azevedo para passar. E Bebê? Bebê? É, o Bebê Belusso. Bebê Belusso. Não, tá tudo mal. O Belusso foi emprestado, né? Foi, já foi para Juventude. É certo, é certo. Ô, oh, glória, senhor. Pois é. Renovado. Tá 2020. Aí, Leandro Silva, Léo Lang renovou, Lucas Cal aumentou o empréstimo, João Paulo renovou o contrato, Berola renovou, Vitão renovou, Giovani renovou e o Felipe Conceição, que já havia renovado aí, né? O Thiago saiu, o Thiago voltou para o Flamengo. Pro Flamengo. E o Maranhão voltou para o Vasco e está nessa indecisão, o que vai fazer da vida. O Maranhão ainda está na dúvida ainda. Algum desses aí dá para buscar pelo menos na rodoviária? Ah, o Alê, né? Alê que fala? É Alê. Alê. Alê, só pra gente cantar a música. Alele, Cruzeiro vai jogar a Série B. Tá, merda. Você não me lembra disso, não? Você não me lembra disso, não, porque eu fiquei revoltado da gente no jogo, no dia do jogo do São Bento, e fiquei cinco vezes mais revoltado uma semana depois. Quando eles caíram, a gente perdeu a melhor zoação de todos os tempos, que era ficar um ano na Série A com os caras na Série B. Na verdade, eu tenho duas opiniões. Tem meu lado racional, não queria que o Cruzeiro caísse, porque a gente não tem mais piada pra eles, a gente é a piada agora. Você imagina quando for Cruzeiro e América da Série B, o tanto de atleticano que vai ter do nosso lado, isso é uma merda, esse trem. Mas meu lado irracional falou assim, não, eles têm que cair, porque, Fê, não passa duas vezes não, o raio não cai duas vezes não. Então, eu tô assim. Mas que vai ser uma merda ter que aguentar esse atleticano, vai, puta que são chato pra caramba, bicho, puta que pariu. Mas o Jair, desses quatro aí, vou ser bem sincero com você, eu tô até vendo a performance desse Rodolfo, o cara acho que fez 3 gols em 19 partidas, ou 29 partidas, é o que você falou, não lembro ele dele. Ele é volante, Marcão? Ele é volante, esse Rodolfo aí? Centroavante, centroavante. E o tal do Felipe Augusto, se não me engano, ele começou a carreira dele no Atlético, então eu já fico desconfiado dessa turma. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A característica dele é de ser um velocista. Também confesso que eu não lembro do futebol dele pelo Operário. Agora, o Alê, eu lembro as duas partidas que ele jogou contra o América, é aquele meio, é o que a gente está querendo, entendeu? Que ele faça. Tem que ver se vai colocar ele como titular, é a dúvida. Também contratar o cara para ficar só no banco, não adianta. Mas é um cara que eu buscaria na rodoviária e levaria lá para o CT. Mas eu acho muito pouco, porque a gente quer do ano, né, cara? Tudo bem que a política do América normalmente é contratar menos jogadores para o Campeonato Mineiro, para depois ir no mercado, aí, final de Campeonato Paulista, conforme o Thales disse, e buscar a turma. Mas eu acho os nomes ainda muito pobres, cara, pro ano, entendeu? E renovou com a turma aí que não tinha que ter renovado, entendeu? Não. Leandro Silva, Giovani, esses caras não tinham nem, cara, foi um equívoco, não tinha nem que ter renovado, não. O Leandro Silva... O que o Giovani fez? O que o Leandro Silva fez? Eu votaria ele pro Leandro Silva, é o meu Colatina de campo, né? O Colatina da temporada é o Salum, mas se teve um Colatina no campo, foi o Leandro. Péssimo. Ainda entregou o jogo na última partida, deixando o cara pra... Não nem lembrado que jogo contra o São Bento, porque encontrei com o Jairo no final do jogo, olhar pra cara do outro, parecia que tava anestesiado. A gente não entendia o que tava acontecendo. Eu fiquei uma semana sem entender o que tava acontecendo. Mas eu acho que a renovação de contrato de Leandro Silva, de Giovani, já foram os dois principais equívocos pro ano de 2020. Não tinha que ter que renovado, entendeu? Agora, a gente tem que ser otimista, a gente é americano, Vou entrar na onda verde agora. Então eu acredito que a quarta vaga tem que ser a nossa. Mas como todo ano vai ser sofrido. Vai ter sofrido. É teste para cardíaco, mas vamos torcer. Somos americanos, somos resistentes. Deixa eu uma viagem aqui. O América, você está falando isso, que a gente não caiu a ficha, demorou uma semana para não cair a ficha. Na verdade, a minha ficha até agora não caiu. Não faz sentido a gente não ter subido. Não faz sentido. A vaga era nossa. E aí você vai e renova com essa turma, renova com o Felipe Conceição. Você não está premiando incompetência, não? Será que a gente estava falando sobre técnico? Tá, o último técnico que deu realmente certo na América, que fez um trabalho que a gente sente saudade, é o Posto Ipiranga. E está disponível no mercado aí. Será que não era a hora de ter, lá em dezembro, seu Felipe Conceição, muito obrigado, até amanhã para você, e trazer de volta, tentar trazer de volta o Anderson, que tá, desde que ele foi mandado embora do Goiás, ele não assumiu ninguém. Acho que ele toparia voltar para a América. Não sei. Não faz sentido o que você está dizendo. Premiar pela incompetência, né? Porque era uma obrigação ter subido. Putz. Ainda mais pelo último jogo, da maneira como foi. Né? Então, assim, foi o que o Deleucas falou. Acho que o América é o quarto elenco, mas era o quarto elenco mais valioso. Era até empatado, né? Ali com o quinto, mas estava ali. O quarto ou quinto. Só que subiu o elenco. O Atlético Goianiense não estava. O Atlético Goianiense é um elenco mais barato e conseguiu subir. Essa pergunta faz sentido. Se a gente está premiando um grupo de jogadores que foram incompetentes na partida mais importante do ano, que não precisava nem ganhar, era empatar. Concordo com você, é uma pergunta que gerou dúvida aqui, entendeu? Mas o América está apostando numa base para o ano de 2020. É uma aposta. Manter 70% do elenco para a chance de dar certo ser maior do que apostar em um elenco novo com as barcas aí de 10 jogadores novos, 12 jogadores novos. Mas que é questionável, realmente é questionável. É questionável. Não sei te responder. Olha, o que eu falaria, eu acho que o Felipe Conceição, apesar dos pesares, apesar de tudo que aconteceu, eu daria a ele o benefício da dúvida. Eu critico o trabalho, que eu acho que não sou preparado para o último jogo. Diga certa de passagem, quando eu fiz a avaliação dele, eu dividi em três. Eu acho que as últimas partidas ele não soube preparar. Na hora que o time precisava ganhar para subir, ele mandou mal. E aí foi quando tropeçou contra a Ponte, quando tropeçou contra o Paraná e quando tropeçou contra o São Bento. Então acho que faltou ali, faltou mais variação tática. Mas eu acho que o trabalho dele teve uma parte positiva também que não pode ser desmerecida. Então a ele eu daria um benefício da dúvida de começar a montar o trabalho do zero. Ele é um cara que ele não tem medo de usar a base. Então é um cara que realmente, se tivesse projeto mineiro, ele é um cara que a gente sabe que ele vai utilizar. Então eu entendo. Coisas que eu não entendo. Renovar com o Leandro Silva. Renovar com o Giovani. Principalmente essas duas peças foram as mais assim. O João Paulo, ele foi importante no final, Série B. Então eu acho que para ser um de Série B vale a pena. Eu talvez não renovaria com o Sávio, eu arriscaria com outro. Eu tentaria um outro lateral esquerdo ali, porque o Sávio mostrou que não é muita coisa. Então faria um pouco isso. E não teria renovado com o Leandro, em hipótese alguma. O Cal, talvez, dependendo de opção de como tá ruim de mercado, eu renovaria, até porque mostro melhor do que as opções que a gente tem na base, aparentemente, embora falte utilizar outros zagueiros também, né? Mas ali, acredito que tanto o Giovani quanto o Leandro foram aberrações terem renovado. Os dois não fizeram por onde merecer. O que pesa, acho que um pouco nisso, que eu fico pensando, talvez o Conceição tenha um pouco do apego emocional a alguns jogadores que ajudaram ele no processo, né? E aí ele tenha tentado manter a maior parte deles. Como ele se desfez de Viçosa, se desfez de Belusso, se desfez do Toscano, se desfez do Azevedo, eu acho que não é tanto apego. Acho que agora ele está mais proposto a mudar peças que não funcionaram. Então, acho que essa parte dele foi um benefício. O tiro no pé, para mim, foram só esses dois, o Giovani e o Leandro. Bom, é isso aí, pessoal. Temos um programa de início de 2020. Mais algum comentário? Temos um programa. Olha o Thales mandando joinha, maravilhoso. Já mostrou a esposa em rede nacional há pouco tempo atrás, no vídeo. Ah, foi? Foi, mostrou, você acredita? Coisa linda. Olha que coisa. Bom, ainda bem que. O nosso Zeca Camargo. Que a gente não precisa, a gente só precisa ver, não precisa ouvir. O América, dia 22, nós estreamos contra a Caldense, uma quarta-feira, no Independência. Então partiu. Voltar para a nossa paixão, não é isso? Por sempre. É isso aí, sempre. Sempre americano. Então, beleza. Valeu, galera. Um novo a todos. Grande abraço. Abraço.